Vem comigo assim, ó. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Cabeça no céu, os pés no chão. Quando te vejo, sinto no peito tua intenção. Tô defendendo os meus, fazendo acontecer. Eu acredito em Deus, mas meu jeito de viver é pagão. Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby. Quantas confirmações tivemos nesses meses. Eu comi a planta, viro sábia lá no racho com tabaco. Quantas histórias no carro nós sabe viver. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor. Com você senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou.